É um pedido lá do Sidenir e da Andressa, o casal mais bonito de Costa Rica. Obrigado pela participação de vocês aqui conosco no programa Clássicos da Super. Por amor, sofri algumas vezes. Eu recordo a primeira ocasião. Por amor. Você está na Super FM com o programa Clássicos da Super. Apresentação: Ala Edson Guimarães. Por amor, perdemos tanta dor. Clássicos da Super vai ficando aqui, deixando as músicas sertanejas de lado. Nós vamos fazer uma outra pegada musical a partir de agora, aonde a gente vai estar ouvindo as músicas românticas, os flashbacks, né? Nacionais e internacionais. Para você que nos acompanha, para você que está conosco aí no seu automóvel, o pessoal da Expresso, que está conosco, o nosso muito obrigado pela sua participação, por nos dar essa carona aí na boleia do seu caminhão. Para você que está indo na Caminhada da Fé, ouvindo a Super, boa caminhada e que Deus abençoe você. A partir de agora, sucessos internacionais, românticos, só o flashback, apaixonado. Vamos tocando as nacionais e as internacionais, aquelas que tocam no fundo do nosso coração nessa noite de sábado. Agora 20 horas e 2 minutinhos, 8 e 2. Super FM, Clássicos da Super. Apresentação, Alaércio Guimarães. Muito bem, sabadão à noite, agora 20 horas e 13 minutinhos. Sucesso, sucesso aqui nos Clássicos da Super. Nós vamos atender a nossa amiga aqui, que fez um pedido. E eu preciso da participação de vocês, tá bom? Tenho aqui uma playlist enorme com músicas fantásticas para alegrar a nossa noite, para você que está aí apaixonado, para você que está curtindo esse sabadão à noite. O nosso muito obrigado por estar conosco aqui na Super FM. Aí uma música. música linda, uma música que fala de momentos, uma música que tem uma letra fantástica. Agora chegando mais sucesso aqui nos Clássicos da Super. Sucesso na Super, você ouviu Photographers, de Ed Sheeran. Nós vamos mudar um pouquinho agora aqui, vamos ouvir um pouquinho de Elvis para dar uma balançada. Sucesso, sucesso de Elvis Presley. Are you less? Do you miss me tonight? Some tonight. 20 horas e 26 minutinhos. Você está acompanhando a Super FM, programas clássicos da Super. Vamos ouvir um pouquinho de Erasmo Carlos. O melhor da música você só encontra aqui, Clássicos da Super. Para você que está aí acompanhando Clássicos da Super, para você que está no caminhão agora, a galera lá da Expresso Nepomuceno, eles estão fazendo aí o transporte da cana e ouvindo o nosso programa. Nosso muito obrigado. Para você que está aí nas lanchonetes, nos bares, para você das cidades vizinhas, né? Para você aí do Figueirão, de Alcinópolis, a galera lá da Pontinha do Coxo ouvindo o programa, o nosso muito obrigado. Aqui na cidade, Jackson, Sueli Bica, muito obrigado pela participação de vocês. Tá aí, vocês pediram, e sucesso de Roxette, Spending My Time.